coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Ain foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr. Finalmente, depois de um longo treinamento, chegou a hora das meninas combaterem Zagar, o último e maior inimigo. Zagar permanece no caminho das três garotas e, com seus ataques violentos, consegue mantê-la sob seu controle por um tempo. Mas as guerreiras juntam suas forças e produzem o Turbilhão de Luz, um golpe fulminante contra as pretensões do feiticeiro Zagar. As Guerreiras Mágicas e a Hora da Verdade. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Zagar! Guerreiras mágicas. Que legal! Agora nós já podemos realizar o desejo da Princesa Esmeralda. Nós acordamos os gênios e derrotamos Zagar, que raptou a princesa. Com isso, o Zephyr pode ser salva. Nós podemos ir pra casa juntas! Marine, Anne, sabem... Eu estou bem feliz por ter sido chamada a Zephyr junto com vocês duas. Nós formamos uma equipe incrível. Se eu estivesse sozinha, não teria conseguido tudo isso. Eu acho que isso também vale para mim. Também acho que nos saímos bem, mas se eu estivesse sozinha nesta jornada, eu provavelmente já teria virado chiclete de algum monstrengo por aí. Com certeza. Eu também, nessa situação, não teria a mais simples ideia do que fazer nesse mundo tão estranho. Marine, Anne, vamos nessa! A Princesa Esmeralda deve estar lá! Mas como é que vamos entrar? Ele parece feito de cristal. Como vamos entrar? Isso é uma fortaleza que protege o castelo. Essa voz é do Rei Art. Mas se Zagar já foi... Esse castelo pertence à Princesa Esmeralda. Ceres! Essa barreira foi produzida pelo coração da própria princesa. O Endon? Vocês podem quebrar esta barreira com alguns de seus poderes. Quer dizer que vamos encontrar a Princesa Esmeralda no castelo debaixo dessa fortaleza de cristal? Correto. O pilar de Zephyr está lá. Estão prontas? Sim. Tô. Guerreiras mágicas, a força do seu real inimigo suplanta a dos adversários mais fortes que vocês encontraram até agora. Tenham isso em mente. Essa eu não entendi. Mas a batalha já não acabou. vamos encontrar a Princesa Esmeralda! Raios de fogo! Já! Dragão Marinho! Vai! Tempestade Verde! Alguém está ali. Parece uma mulher. Quem é você? Eu sou Esmeralda. Princesa Esmeralda? Mas a princesa era... Quando nos ajudou lá na Fonte Eterna, ela era... Ela tinha a aparência de uma criança. Você é mesmo a Princesa Esmeralda? Eu sou Esmeralda. Ela lembra muito aquela menina que vimos na fonte, mas... Tem os mesmos cabelos dourados e os olhos são da mesma cor. Princesa Esmeralda, nós somos aquelas três meninas que você convocou do mundo místico. Nós fomos orientadas pelo Guru Clef. Priscila forjou nossas armas. Mokuna nos mostrou os caminhos. E assim acordamos os três gênios. Priscila acabou por perder sua vida quando fabricava as nossas armas com o mineral escudo. E como Guru Clef deve ter prometido a você, ele olhou por nós o tempo todo, até completarmos o treinamento. Ele foi transformado em pedra, mas como derrotamos Zaga, talvez ele esteja livre. Zaga? Princesa Esmeralda, qual o problema? Zaga... Tem coisa errada. Vocês foram responsáveis pela morte de Zagar. Vocês mataram meu bem-amado Zagar. Foram vocês! Ah! Isso é imperdoável! Onde nós estamos? Dentro dos gênios. Os gênios nos salvaram a tempo. Vocês não vão fugir. O castelo está desmoronando. Temos que sair daqui. Mas por que será que a princesa está agindo assim? Ela é a sustentação de Zephyr. Tá bom, mas acontece que nós três fomos chamadas justamente por ela, não fomos? Correto. Só o pilar de Zephyr pode usar seus poderes mágicos para convocar aqueles do mundo místico. Então por que nós estamos sendo atacadas por ela? Essa é a imagem egoísta daquela que as convocou para esta batalha. E o que isso quer dizer? Espada de Zaga. As guerreiras mágicas mataram Zaga. E eu vou matá-las com a espada de Zaga. Posso perdoá-las de jeito nenhum. Guerreiras mágicas! Minha nossa! Só um golpe e o castelo foi totalmente destruído. Você é mesmo nossa princesa Esmeralda? Isso mesmo. Eu sou Esmeralda de Zephyr. Morram! Não foi você quem nos convocou para salvar vocês, Zephyr? Que história é essa agora? Hã? Aí vem chumbo grosso! Escudo de vento! Minhas guerreiras mágicas. Princesa Esmeralda! Essa é aquela voz. A voz que ouvimos na Fonte Eterna. Essa sim parece a voz que nós ouvimos lá. Então não era a princesa Esmeralda naquele gênio. A verdadeira princesa ainda deve estar presa em algum lugar e temos que encontrá-la rápido. Princesa Esmeralda, onde está? Nós iremos até você. Não. Esta sou eu. Sou eu mesma. Essa é você? Eu estou nesse gênio. Essa é uma imagem egoísta de mim. Aquela que escolheu viver por aquele que eu amo, ao invés de ser o pilar de uma civilização. Aquele que ama? O que quer dizer? Não nos convocou justamente porque estava presa e não podia ajudar Zephyr? Foi isto que ouvimos na Torre de Tóquio. Por favor, salve nosso mundo! Eu as convoco? Lendárias guerreiras mágicas! Sim. É verdade, fui eu quem convocou as guerreiras mágicas para salvarem o mundo de Zephyr. E a derrota de Zagar não sela o destino deste planeta? Não foi por causa dele que você foi aprisionada e impedida de orar pela paz de Zephyr? Não foi por culpa dele que este mundo ficou tão instável e cheio de criaturas horrendas? Não. Não é ele que tem que ser culpado. Sou eu. Foi tudo culpa minha. Em Zephyr, o coração decide tudo. E o pilar é quem sustenta a razão e a ordem num mundo comandado pela força interior. A única obrigação do pilar é continuamente pedir pela estabilidade e felicidade desse mundo. Mas eu me apaixonei pelo meu guardião. Eu me apaixonei por Zagar. Eu me apaixonei por ele e comecei a pensar mais nele do que nas minhas verdadeiras obrigações para com Zephyr. Esqueci dos meus deveres como princesa. Tudo o que eu queria era a felicidade de Zagar. E para um pilar, essa é uma maneira terrível de pensar. Mas então, por que razão ele precisou raptar você, princesa? Zagar percebeu tudo. Eu pretendia esconder, mas o pior aconteceu depois. Zagar acabou se apaixonando por mim também. Era impossível para nós conseguirmos realizar os nossos desejos. Eu, sendo o pilar de Zephyr, não poderia pertencer a uma só pessoa. Mas também não fui capaz de desistir de tudo. Eu não quero esquecê-lo. Como poderia esquecer Zagar? Então quer dizer que as criaturas que assombram esse mundo não são... Que elas não são obra de Zagar? Zephyr é o mundo da força interior. Não faz diferença onde você está ou quando. O pedido para a paz pode ser feito de qualquer lugar, se for meu desejo. Mas então, meu Deus, por que foi que você nos convocou? Eu as convoquei, guerreiras mágicas, porque eu preciso que vocês... me matem. Preciso que vocês me matem. Matar você? O Pilar não pode acabar com sua própria vida. E ninguém em Zephyr tem o direito de fazer a mesma coisa, nem que seja para o seu próprio bem. É por isso que só o Pilar tem o poder de convocar uma magia que ninguém mais possui. É a capacidade de chamar guerreiras de um outro mundo e não de Zephyr, para que possam dar cabo de sua própria vida. Então, está dizendo que Zagar estava tentando nos impedir de nos tornarmos guerreiras mágicas para que não pudéssemos matar você? Era essa a tão conhecida lenda a que Férias se referia? Quando Zephyr estiver em real perigo, três meninas serão convocadas e virão com suas espadas feitas de escudo. Acordarão os três gênios e se tornarão guerreiras mágicas. Eu transformei a tristeza de perder Zagar em sentimentos de rancor e criei esta criatura horrível. Nós, como guerreiras mágicas, tivemos que acordar os gênios porque não teríamos a menor chance contra o Pilar de Zephyr só com os nossos corpos. Guerreiras mágicas, a força do seu real inimigo suplanta dos adversários mais fortes que vocês encontraram até agora. Tenham isso em mente. Foi isso que ele quis dizer. Como se atreveram a eliminar Zagar? Eu vou matá-las e com a espada de Zagar. Por favor, eu estou sumindo. Meu coração está se enchendo de sentimentos de vingança e morte. Com isso, eu logo estarei pedindo pela destruição total de Zephyr. Minhas bravas guerreiras mágicas, livrem-me desta vida e cumpram sua missão de salvar Zephyr. Lucy! Guerreiras mágicas! Guruclef! Então sabia das intenções da princesa desde o início, não é? Sim, eu sabia. Não há uma maneira de ajudarmos a ela. A morte é o único destino para a princesa Esmeralda. É, sim. Se o atual Pilar não morrer, um novo Pilar jamais poderá nascer. E Zephyr não tem escolha, senão esperar pelo nascimento de um novo Pilar. O único crime dela foi se apaixonar por alguém. Por que ela tem que morrer? É um compromisso em Zephyr. Não pode ser! Guerreiras mágicas, realizem o verdadeiro desejo da princesa Esmeralda. Verdadeiro desejo? Minhas guerreiras mágicas, por favor, me concedam o maior desejo. Me juntar a Zagar e então só pensar nele daqui pra frente. Assim, seremos só ele e eu. Eu imploro, ouçam meu primeiro e único pedido egoísta. Por favor, minhas guerreiras mágicas, eu lhes imploro, por favor. Thank you. Zaga, finalmente poderei ficar só com você. Graças a vocês, minhas guerreiras mágicas. Nossa, mas que luz incrível! Lúcia, você tem ideia do que foi isso? Não é mesmo? Lucy. Não foi, não. Princesa Esmeralda. Eu quero poder voltar a Zephyr. Eu quero um dia poder voltar e dessa vez então poder fazer alguma coisa por aquele mundo maravilhoso e seu povo que a Princesa Esmeralda com seu coração ajudou por tanto tempo a defender. 何かが起こるのよ。新展開マジックナイトレイヤース。